Ministério Público de Minas Gerais irá realizar em João Pinheiro audiência pública sobre acessibilidade, no dia 19 de agosto. O objetivo é discutir as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência física para exercício do direito de ir e vir. A audiência terá início às 7 horas da noite, no plenário da Câmara Municipal, na Avenida José Batista Franco, número 1, no centro de João Pinheiro. As inscrições para debatedor e expositor podem ser feitas até o dia 18 de agosto pelo e-mail cimos@mpmg.mp.br, soletrando cimos@mpmg.mp.br, ou presencialmente no dia e local da audiência pública, até o início dos trabalhos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 038-3561-2481. Do Ministério Público de Minas Gerais, Beatriz Breder.